apareceu às margens do Jordão, um jovem corajoso cujo nome era João. Foi um grande profeta, destemido pregador, pra toda aquela gente duramente ele falou. Chamou raça de víboras, saduceus e fariseus, desafiou o diabo e glorificou a Deus. Mandou a multidão deixar seu fingimento e produzir só frutos dignos de arrependimento. Por toda aquela terra sua voz se pregoava e muitos convertiam e ele os batizava. Nem mesmo o rei Herodes escapou do seu sermão, por dizer sempre a verdade, foi lançado na prisão. Foi ele quem abriu o caminho para Jesus e preparou o povo para receber a luz. E mesmo sem querer, a Jesus batizou o próprio Jesus Cristo. Dele assim falou: o que viestes ver aqui neste deserto? Um homem bem trajado, esse não é o lugar certo. Mas se viestes ver um profeta, acertaram. Ele é mais do que um profeta e bem mais do que pensaram. Por toda aquela terra sua voz sempre ecoava e muitos convertiam e ele os batizava. Nem mesmo o rei Herodes escapou do seu sermão, por dizer sempre a verdade, foi lançado na prisão. Por dizer sempre a verdade, foi lançado na prisão. Por dizer sempre a verdade, foi lançado na prisão.